tento maneiras de mostrar o meu amor. Choro sozinho no meu quarto, enfrento a dor e sufocando a solidão que vem me castigar. Será que aguento? Não vai morrer, não vou deixar morrer. Inexplicavelmente você não me sai da mente. Porque eu te amo, amor, eu te amo sim. Lohane Araújo, prova pra mim porque você é a voz da emoção. Deixa comigo. Faz um tempo que eu notei você e eu, que tudo em nós é um motivo pra brigar. Cadê aquele amor que você prometeu? Será que existe? De mostrar o meu amor. Choro sozinha no meu quarto, enfrento a dor e sufocando a solidão que vem me castigar. Será que aguento?